Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje temos connosco a Sra. Teresa Mendes Costa e o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Vamos falar de um assunto que anunciámos há um mês e que por falta de tempo não tratámos. Uma criança americana que foi concebida por inseminação artificial e que a mãe veio a descobrir que tem mais 150 meios-irmãos. Conversaremos sobre as crianças nascidas depois dos pais terem morrido com recurso a barrigas de aluguer. Analisaremos a natalidade em Portugal. É o país com mais baixa natalidade logo a seguir à Bósnia. Abordaremos o próximo Sínodo dos Bispos em Roma sobre a nova evangelização e a segunda viagem do Papa à África. Se o tempo permitir, falaremos de um desejo do Papa e da Conferência Episcopal Portuguesa para que os padres se identifiquem pela forma de vestir. Doutora, Sr. Professor, bom dia e obrigado por terem aceito este meu convite. Começo por lhes colocar uma questão que há poucos dias vi na televisão. As hospedeiras de uma determinada empresa de aviação decidiram despir-se e fazer calendários. Como são 13 hospedeiras, aparece uma folha em cada mês do ano, com uma, e creio que no último mês do ano, como sobrava uma, aparecerão as duas. Elas estavam muito felizes porque diziam que despir-se para que era uma boa causa. E era uma boa causa pelo seguinte: aqueles calendários seriam vendidos a 10 euros e aquele montante reverteria a favor de uma instituição de solidariedade. Portanto, não é a primeira vez que a gente vê, infelizmente, estes casos já acontecerem. Há anos vi também um caso semelhante em Paris, em que os bombeiros também se despiram e diziam que todos eles era por uma boa causa. Eu pedi-lhes um comentário, portanto, a estes acontecimentos que nos aparecem e que as pessoas interpretam de facto como sendo uma coisa muito boa. Pois, eu tenho a impressão que, no fundo, as próprias pessoas não querem ser sinceras consigo próprias e elas gostam de se exibir. A exibição é própria da segunda infância, não do estado adulto. E eu acho que, antes de mais nada, acho que há uma falta de autenticidade. Eu não acredito que elas tivessem feito isso realmente movidas por um sentido de inteira ajuda com os mais necessitados, mas sim por uma questão de exibicionismo. E hoje em dia, o culto do corpo é uma realidade e as pessoas não olham a meios para atingir os seus fins. Têm gosto nisso. E depois sabem que são apreciadas. Aliás, isso é uma velha história. Eu desde criança que vejo nas caminhonetes as mulheres nuas e nas oficinas os cartazes também com as mulheres nuas. Portanto, nós sabemos que isso faz parte já de uma mentalidade muito antiga. E hoje mais do que nunca, na medida em que as pessoas hoje em dia pensam menos, têm menos valores, como no mês passado nós dizíamos, e daí é que está o âmago da questão, não é? É uma das vertentes do materialismo que se instalou e tudo serve de argumento para atingir estes, lá está, para atingir fins cujos meios não se justificam. Os fins não justificam todos os meios. É claro que há muitas coisas que terão de fazer-se que às vezes não estavam previstas nos nossos esquemas de vivência no nosso dia-a-dia, mas há situações que ultrapassam tudo o que é regra da boa convivência moral, social mesmo, e não justifica. É difícil nós percebermos que um bom fim, que é ajudar uma EPSS ou qualquer outra situação de necessidade, tudo vale para chegar lá. Não continuo a não concordar muito com isto, porque é como diz a doutora, que as pessoas procuram os argumentos para se exibir, sentem-se bem nessa, sentem-se embaladas e assim, admiradas, as pessoas batem-lhes palmas, apreciam e pronto. Portanto, isto não será só um problema de ignorância, portanto, pelo que dizem, não é? Portanto, não, aqui não é o problema da ignorância. Portanto, elas certamente que sabem que, embora o fim sendo bom, que desde que o meio não seja bom, que já não é correto. Mas eu não acredito que elas sejam a pensar no bem que vão fazer. Eu acho que elas gostam é de se exibir. A minha sensação que me dá é essa. Sim, sim. Pois, como dizia, a dignidade humana aqui é agredida, mesmo que elas pensem que estão a fazer bem. Porque às vezes as pessoas, quando têm uma fraca formação moral, tudo serve, tudo está certo. É o tal relativismo do que o Papa tanto fala. Agora, a verdade é que elas agridem a dignidade da pessoa humana, os princípios que temos, os princípios morais, cristãos, humanos mesmo. Isto aqui é agredido, independentemente daquilo que elas possam pensar. Portanto, o fim nunca justifica os meios, como diz o professor, e isso faz parte do Catecismo da Igreja Católica. É o número 1753, para quem quiser ver. Portanto, eu posso ter muita pena pelos pobres, mas não posso ir assaltar uma pessoa para lhe tirar dinheiro e dar aos pobres. Quer dizer, portanto, isto, o fim pode ser bom, mas o meio não presta e, portanto, já estamos a estragar. Nem pode ir matar um milionário para ficar ou roubar para ter dinheiro. Não é isso. O outro mês anunciámos, mas depois acabámos por não ter tempo para falar daquele caso americano que eu vou referir agora. Portanto, uma senhora teve uma criança através de um sistema de inseminação artificial. O miúdo, quando fez 7 anos, a mãe pensou que seria interessante saber quantos irmãos é que ele teria. Ao pesquisar, chegou à conclusão de que, portanto, o esperma que serviu para o seu filho serviu para mais 150 crianças. É uma aberração. Isto passa-se, portanto, na América, e a senhora diz... Isto é uma loucura vê-los juntos, são muito parecidos e vêm outros a caminho. Eu não sei o que é que ela queria dizer com isto, vêm outros a caminho, mas certamente que serão mais meios-irmãos que vêm, deve ser neste sentido. Eu também me parece que estes casos, não há dúvida nenhuma, que não são nada dignificantes. Eu acho que é uma aberração. É uma aberração, não é, doutor? E é lamentável que a ciência seja usada tão mal. Porque realmente eu acho que são descobertas que se fizeram neste campo extraordinárias, mas depois as pessoas não medem as consequências. Isto é como uma bomba atómica. E sobretudo, lá que haja 150 parecidos, mas vamos ver se esses 150 parecidos, que doenças é que eles têm todos. Depois, eles não se conhecem uns aos outros. Pois, eles podem vir a casar problema, uns não? com os outros. Quer dizer, tudo isto são problemas que surgem, não é? Isto põe em causa tudo. Tudo. Todos os tudo, princípios em que tudo, acreditamos. Tudo. E acho que isto para mim é de uma irresponsabilidade imensa. E lamento que realmente cientistas colaborem, no fundo, colaborem nisto, não é? E depois não haja leis a regulamentar. Quer dizer, que um homem deixa o seu sêmen porque, sei lá, ou congela o seu sêmen porque está uma doença grave e vai-se tratar e depois não sabe se pode ter filhos. Eu percebo agora, isto assim, a ver estes bancos, não entendo, não é? Ultrapassa a minha inteligência. Não sou capaz de pensar, não sou capaz de pensar o que é que está por trás e se as pessoas não têm consciência daquilo que fazem, não é? Eu vi naquela altura em que saiu esta notícia e a senhora dizia que, pois, na América é mais fácil, portanto, obter o esperma e sem qualquer controle, sem qualquer legalização. É mais difícil comprar um carro em segunda mão do que propriamente resolver esta situação. E depois dá disto. E eu vi também que naquela altura um jovem de 24 anos que tinha vontade de saber quem era o pai, portanto isto é uma outra situação, e que ele estava de facto indignado por ter conhecimento, pronto, destas situações, portanto, porque realmente creio que não é agradável a pessoa encontrar-se com 150 meus irmãos, ainda que eles gostem uns dos outros e essa coisa toda, mas pronto, há horas em que de facto os deve destroçar. Eu sobretudo as consequências de aí, como há bocado dizia, inclusive a casamentos que pode haver de meus irmãos, né? Acho que isso é grave. Por outro lado, eu não sei até que ponto é que é analisar o sêmen, que doenças é que não são transmissíveis. Quer dizer, nós estamos a lidar com coisas graves e importantes com uma ligeireza com mais do que eu vou à feira comprar sardinhas. Quer dizer, eu acho que isso é importante. Por outro lado, nós sabemos que os doadores ganham com isso. Eu não sei se não ganhassem, se haveria tantos doadores, não é? Mais uma vez, como o professor há bocado estava a falar, nesta mentalidade que nós em que vivemos e um relativismo muito grande, está aí a causa, estou convencida, não é? É falta de leis, por um lado, depois a inconsciência de quem se presta a isso. Aliás, as mães de aluguer, eu acho que deviam se recusar a uma coisa dessas, não é? Porque estes 150 não são de mães verdadeiras. Pois. Portanto, as mães de aluguer, por sua vez, também ganham. Não é? O doador ganhou. Isto é um comércio. Sim, estar a comercializar a vida, eu acho isto gravíssimo. Creio que ganham bastante e creio também que há pessoas que não fazem mais nada na vida. Enquanto numa determinada idade passam o tempo na cama, portanto, neste sistema. Creio que vi uma vez isso na Índia, já não tenho bem certeza em que país é que era, mas a ideia que surgia era esta. Voltamos, penso que é 600 euros que cada doador recebe. Voltamos ao princípio. Portanto, os meios nunca justificam os fins. Portanto, se os meios são e maus... E os governos têm culpa, porque os governos iam legislar isto, não é? Nós há pouco dizíamos que havia uma agressão à dignidade humana no caso das hospedeiras. Aqui há também uma agressão ao plano criador. E qualquer que seja o nosso ponto de vista, o que Deus está por detrás da criação, ou que a própria natureza funcionou de maneira, através da evolução de espécies, para que as coisas chegassem onde estão, há aqui uma agressão sempre, mesmo à convicção menos cristã do plano criador. Porque, como diz a Sra. Doutora, o Sr. Melo também, não se sabe o que é que vai acontecer a partir de coisas que são desconhecidas, da dor de desconhecidos, não há leis, não há regras, tudo pode acontecer amanhã, irmãos casarem-se entre si, pronto, tudo aqui pode vir a acontecer. E depois as pessoas agem segundo a sua consciência, mas a consciência, para se funcionar bem, tem que ser bem formada. Se a consciência não for bem formada, estamos sempre, claro, não saímos da lama. Claro. E estamos sempre bem connosco próprios. É isto, assim, um pouco. Uma agressão, uma vez mais. E tenho a impressão que isto é um atentado à família. A tudo. Porque, repare, as crianças que assim são geradas não sabem quem é o pai. É isto. Sabe? Portanto, onde é que está a família? Portanto, nós estamos a constituir uma sociedade sem família, que também é grave. As famílias já não estão a ser aquilo que deviam ser. E agora, quando elas já não existem, ainda pior, não é? A própria pessoa. Porque entre uma má família e a não família. É isso. Ainda vai uma certa distância, não é? E a própria pessoa humana que chegar à conclusão que não sabe quem são, de quem é filho, como é? A gente vê por nós próprios. Como é que se vai sentir? Como é que se vai sentir? Começamos já por punar por leis que permitam, e algumas já estão, parece que, aprovadas em alguns sítios, a adoção de crianças por parte de casais homossexuais. Quando uma criança perceber que é filha de dois pais ou filha de duas mães, que conceito vai ter de si próprio? Isto aqui ainda é mais grave. É mais profundo, vai até ao gene da criação da pessoa. Porque esta não tem pai. Não tem. O meu parco dizia na missa, na homilia, que as crises são desequilíbrios de ordem moral. E eu penso que tudo que nós vamos vendo nesta sociedade, e que é tanta coisa, parte de facto destas crises do problema moral. Não há dúvida nenhuma que isto é uma pena, mas o mal, a causa de tudo isto, seja no aspecto económico, seja no outro aspecto, quer dizer, acho que a causa é sempre a mesma. Não é que acreditasse em ti, das vezes em que te escrevi, mas já que pendurei a meia, vou ver se é desta que aparece cheia. quando chegar o dia, talvez das outras por desmancelo, eu me esquecesse de colar o selo, ou o carteiro folgue no Natal, ou eu me tenha portado tão mal. Ficou a meia a balançar vazia. Na escola porto-me bem, nunca minto à minha mãe. E até já fiz a profissão de fé. Será que raste a minha chaminé? Pai Natal, perdoa a insistência, mas tu baralhas a correspondência. Não sei se é da caligrafia ou talvez seja de tesmiopia. Por isso escrevo em letras garrafais. Eu quero uma PlayStation 2. Não me faças reclamar depois. Ainda no ano que passou, quando eu pedi aquele G.I. Joe, recebi um livro de animais. Pai Natal, o que é que eu te fiz de mal? Ponho a roupa para lavar, faço a cama ao acordar. Já nem choro na vacina. Será o trenó que está sem gasolina. Pai Natal, Pai Natal, o que é que eu te fiz de mal? Na escola porto-me bem, nunca minto à minha mãe. E até já fiz a profissão de fé. Será que erraste a minha chaminé? Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. Vamos continuar a conversa de seguida com uma criança nascida depois de o pai ter morrido, também com recurso à barriga de aluguer. Esta, por vontade expressa, do avô. O pai até era solteiro, nem tinha namorada, mas o avô entendeu que queria ter um neto. Seguidamente analisaremos a natalidade em Portugal, uma das natalidades mais baixas da Europa. Atrás de nós só temos a Bósnia e também da segunda viagem do Papa à África. Abordaremos o próximo sino dos bispos em Roma sobre a nova evangelização. Se o tempo nos permitir, falaremos de um desejo do Papa e da Conferência Episcopal Portuguesa para que os padres se identifiquem pela forma de vestir. Este caso que eu acabei de anunciar também trata-se de um militar que foi para uma destas guerras, creio que numa destas guerras dos Estados Unidos, e o pai desse rapaz, receando que pudesse acontecer alguma coisa como vai acontecer, é que o filho viesse a morrer, portanto congelaram o esperma. Portanto, o rapaz, pelo que eu me consta, nem era, portanto, nem sequer tinha namorada, nem namorava, mas o avô sentiu que, no caso de o pai morrer, devia ter um neto. Eu creio que isto é outra aberração também, não, não sei, gostava que comentassem, porque, quer dizer, quem morreu não tinha certamente esse desejo, mas depois são os que cá ficam, ou por uma questão de teimosia, ou por uma questão, olha, por outra questão qualquer. É a continuação do filho, não é? É. Simplesmente, assim como nós estamos numa época de muito materialista, estamos numa época super individualista. E esse avô só pensou nele, queria um bocadinho do seu filho. E não pensou em mais nada, né? Ele não pensou nem na criança, nem no que iria acontecer. Portanto, eu acho que hoje em dia, de um modo geral, os grandes problemas que nós dizíamos a vez passada são os não-valores, porque esses não-valores foram substituídos por um valor que é antivalor, que é um individualismo exacerbado. E a pessoa só pensa nas suas conveniências, naquilo que deseja e não vê mais nada, não é? Esse avô, de facto, não pensou em mais ninguém, pensou nele. E assim é. O Catecismo da Igreja Católica, e hoje ando aqui com o Catecismo à volta, no ponto 2378, diz: o filho não é um direito, mas um dom. Portanto, um filho não é um objeto. Mas esse avô dá a impressão que sim, que vê, de facto. Vê um objeto. Ele foi comprar um bocadinho do filho. É. E por isso arranjou a barriga de aluguer para gerar o que restava do seu filho. As pessoas pensam, uma vez mais, em si próprias. É só. Pensam. É. E sabe que isso faz-me refletir, num bocado que há bocado disse, em relação à natalidade em Portugal. Estou convencida que, assim como as hospedeiras resolveram mostrar o corpo dizendo que era por uma boa causa, qualquer dia também vão dizer que isto é bom para aumentar a natalidade, já que os casais, as pessoas distorcem, sabe? Sim, sim, o grande sim, perigo sim. das coisas hoje em dia é a distorção que há, e as pessoas para fazerem aquilo que querem arranjam sempre uma boa causa para se justificar. É isto. Não é? Quando realmente a natalidade é um caso grave, a falta de natalidade, as poucas crianças, e qualquer dia, eu já tenho pensado muita vez, nós qualquer dia somos mais africanos do que europeus, porque estes números são dos que vêm emigrar para cá, dos países lusófonos. Portanto, nós qualquer dia temos uma sociedade. É assim como o Brasil também é uma mistura de várias raças, e nós vamos copiar o nosso irmão Brasil, porque o português verdadeiro no sentido de que nasceu em Portugal e que é europeu de gema, esse realmente cada vez mais tem menos filhos. É raro. Eu admiro as famílias com 3 e 4 filhos, sinceramente é uma admiração que tenho por elas, porque a maior parte é só um filho que tem. É, pois, é verdade. E tem um filho dizendo que é para lhe dar boas condições. Eu pergunto, o que é que se chama boas condições de vida? A nossa crise, para mim, na minha perspectiva, a crise que nós vivemos é derivada de uma falsa noção de qualidade de vida. Na Europa, pelo desejo dos pais, quando nos viramos para a Índia ou para a China, porque os governos não permitem que haja mais um ou, claro, ou dois filhos. Mas apesar disso, a China está à frente de nós. E aqui não há proibição. Pois, sim, está à frente de nós, exatamente. Portanto, isto de facto é terrível. A doutora, pois, dizia, qualquer dia vem dizer, eu acho que eles já dizem, o aspecto económico está sempre a elevar-se e as coisas vão sendo ditas de uma forma e de outra e vão moldando. Pois nós vemos muitas vezes que os especialistas dizem, ah não, quer dizer, portanto, há que ver, porque os pais sem filhos são infelizes, os pais sem filhos desejam ter e não sei o que mais. Por outro lado, nós verificamos que há tanta criança que é morta, quer dizer, portanto, isto é um contrassenso, quer dizer, não se entende. Mas pronto. Bom, mas para mim, Sr. Melo, aquilo que mais me, do que está a dizer, aquilo que mais me confrange é que se cortem abonos e subsidiem abortos. Eu não entendo, percebo. Pois, reconhece que qualquer dia nós não temos mão de trabalho para que os mais velhos tenham as suas reformas. E depois, tiram-se abonos, porque, e como as famílias hoje em dia têm uma noção de que a qualidade de vida tem que ser cheia de benesses e certamente de muita coisa superficiais e de luxos, que eu não acho essenciais, são agradáveis, mas não são essenciais. E em contrapartida, portanto, diminui o número dos filhos, para lhe dar esse conforto todo exagerado, e ao mesmo tempo nós assistimos aos 50 mil e 60 mil abortos que são subsidiados. Não entendo. Isto continua a acontecer. E continua a acontecer. Eu tenho uma pessoa familiar numa maternidade deste distrito, lá. E coitada, ela vê-se muitas vezes a braços com a sua consciência, porque chega uma pessoa que quer fazer um aborto, passa por cima de todas as outras necessidades que estão ali e vai ser atendido. Contudo pago, e, professor, até o próprio avião e o hotel. Eu sei que, por exemplo, os que vêm dos Açores para pago. Abortar em Lisboa, além da viagem completamente paga, além, além do hotel, também creio que têm ainda aquele subsídio, subsídio. Ah, eles depois ficam em casa descansar. Mas mais elevado que os outros, creio. Ficam em casa descansar, portanto, como se tivessem tido filho. De facto, um país que corta... maternidade, entre aspas, anti-maternidade, no fundo. Um país que corta na saúde. Estamos numa cultura anti-vida, no fundo. Anti-vida, sem porque, dúvida. Repara, mas depois, e ainda voltando a... repetindo um pouco esta ideia de que a natalidade no nosso país baixa, como se acaba de dizer, nos quem tem a nossa cultura. Agora, nós estamos também, como foi dito, a ser invadidos por gente de uma cultura mais ou menos árabe, que são os nossos irmãos dos países de expressão oficial portuguesa, e são também aqueles que vêm lá do árabes mesmo, do norte da África e assim. E o problema é este. Esta gente, enquanto que tem uma mentalidade, que está na cultura deles também, nas suas formas de encarar a vida, ter muitos filhos, tantos quantos possível, quantos mais possível. Eu vivi um pouco em África, em Moçambique, em contacto com essa gente. São também, como é que se diz, aqueles que têm mais que uma esposa. Os polígamos. Polígamos, não é? São polígamos. Portanto, se em cada mulher é que se procuram ter quantos mais filhos, melhor. Se cada homem pode ter não sei quantas mulheres, agora estamos a ver esta multiplicação de coisas. Ao fim de uma ou duas mais tardadas gerações, nós desaparecemos, ficamos diluídos no meio daquela gente sem e dúvida. Daquela cultura. Mas sabe, ainda dentro dos números, diz que nós temos 100 mil, nascem 100 mil crianças e precisamos que nascessem 160 mil para que a coisa estivesse equilibrada. Já reparou que se não os 50 a 60 mil crianças que abortam, que são abortadas, quer dizer, que se elas não fossem abortadas nós estávamos equilibrados. Pois. Se nós precisamos para que haja equilíbrio, 160 mil e estão a nascer 100 mil, se os abortos, pelo menos aqueles que se sabem, porque depois há outros que a gente sabe que continuam clandestinos, mas os que não são clandestinos e são subsidiados e nós andamos a trabalhar para matar, porque no fundo, são os 50 a 60 mil. Quer dizer que nós teríamos uma natalidade equilibrada se não houvesse se não matássemos os nossos. Oficialmente. E ando eu a trabalhar para que se mate crianças. É isso. Isto é pronto, e esse problema, dizia um ex-ministro das Finanças, que isto vai trazer problemas muito graves ao país. Ele falava até na insustentabilidade do atual modelo social, porque ele dizia que Portugal tem apenas 1,3 de filhos por mulher, agora precisaria pelo menos de 2,1. E mesmo assim, nós estamos a ver, pelo que acabámos de referir, que muitos deles são, de facto, africanos, ou são lá do Islão, ou de outros países, que não têm nada a ver com a nossa cultura. E depois, outra coisa que se nota, e que esse economista falava, era que o problema da segurança social, ele dizia que em 1970 havia 34 pessoas por cada 100 crianças com mais de 65 anos. E que hoje, pelas mesmas 100 crianças, há 120 pessoas com mais de 65 anos. Isto, uma diferença de 34 para 120. Quer dizer, portanto, não há dúvida nenhuma que não há sistema que possa resistir a isto. Não há dúvida nenhuma. Quer dizer, isto, de facto, tem consequências terríveis. O outro aspecto que se falou acerca dos indianos e dos chineses, isto também tem, de facto, complicações muito graves. Porque isto deles permitirem que apenas haja um filho, ou, em alguns casos, dois por casal, o que é que acontece? Os pais dão prioridade aos rapazes. As meninas, à medida que vão nascendo, vão as matando. Mas sabe que na China já está a mudar isso. Ainda bem. Porque a mão de obra feminina é mais barata e eles estão num crescimento brutal materialmente. Sim, pois é verdade. E portanto chegar à conclusão que a mão de obra feminina é útil.

Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar de vários assuntos da atualidade. Neste momento vamos começar a falar sobre o apostolado e as vestes consagrados, a viagem do Papa à África e depois abordaremos, se o tempo nos permitir, a evangelização ou alguma coisa acerca da evangelização. O Papa tem há muito tempo que manifesta o desejo de que os sacerdotes, de que os consagrados se vistam de acordo com algo que os identifique. Ou porque o Papa mantém este desejo, ou por outro motivo qualquer também, a nossa Conferência Episcopal escreveu aos sacerdotes, lembrando-lhes de facto que o Cânon 284 lembra que os sacerdotes deviam andar identificados com na forma de vestir com a sua missão. Sabe que eu acho que é um testemunho que eles dão. E eu acho que quando se diz que há falta de vocações, eu li aqui há pouco tempo, aliás, um artigo sobre exatamente a falta de vocações. E depois falavam-se de parte sacerdotal, de institutos religiosos, institutos laicais e leigos consagrados. Portanto, não institutos, mas que vivem no mundo. Eu acho que realmente é importante que haja toda esta panóplia de tipo de vocações. Agora, o que me parece é que se a pessoa se identifica, é um testemunho que está a dar. E eu acho que diz que um ato vale mais que mil palavras, e uma fotografia também. Se uma fotografia vale mais que mil palavras, quer dizer, a gente ao ver um sacerdote identificado, e eu vou mais longe, uma freira identificada. Porque é que, claro, não posso aquelas que já não existem, evidentemente, mas que nos filmes aparecem sempre, religiosas de São Vicente de Paulo, com aqueles chapéus imensos. Claro que, obviamente, nós não estamos numa época disso. Isso pertence a uma época, não é? É como as criaditas dos pobres, elas têm aquele trajo, porque na época em que a ordem foi criada, era assim que se vestia uma pessoa mais humilde, e, portanto, a senhora que esteve à frente da criação desta congregação, assim desejou. Mas, evidentemente, que o hábito pode ser adaptado, não para se porem com mais judeiras, é óbvio, mas o hábito é adaptado às circunstâncias, portanto, mais curto, etc. Simplesmente eu não sei porque é que elas não... Se eu vou para uma congregação, eu devo ter gosto em estar na congregação e mostrar que sou da congregação. Portanto, andar disfarçada de leiga, confesso, é uma coisa que eu não entendo. E um padre que vai para padre e que depois se disfarça de leigo, porquê? Nem a cruz na lapela. Eu não entendo isso. Pois, o cabeção, pronto... Gosto muito em Roma, a gente vê mentes, padres. Pois, e os nossos em Roma não andam disfarçados. O Santo Padre não recebe nenhum sacerdote que não esteja, de facto... O 25 de Abril teve muita companhia. Com o traje como sacerdote. Há uma coisa que me faz muita impressão nos sacerdotes, que é isto. Se vem um ministro, ele põe o cabeção e, por acaso, não vai de batina, mas vai de fato, vai se identificar como padre. É impressionante. Mas vai aí na rua, não. Quer dizer, eu acho que isto é um contrassenso. Quer dizer, perante o ministro, fica a ideia que o padre gosta que o ministro o reconheça, no meio de todos nós, não é? Mas depois, quando vamos aí no dia-a-dia, parece já que isso já não tem que ser, e pior ainda do que isso, para mim, é o problema da obediência. Quer dizer, se o Papa diz que deve ser assim, quem faz um compromisso, já não falo num voto, mas até num compromisso de obediência, é por que diabo? Quer dizer, se não conseguimos fazer as coisas pequenas, também não faremos as grandes. Se não conseguimos ser obedientes no pouco, também não seremos no muito. E não entendo, quer dizer, não entendo, de facto não entendo, porque para além de eles representarem quem representam, não é? Eles representam Cristo na Terra, e a forma de vestir deve identificá-los, tornam-se mais úteis à sociedade. Quantas vezes nós, fora do nosso meio, temos necessidade de uma informação? E se precisamos de uma informação, a quem é que a gente se dirige? Há alguém que aparece fardado, um militar, um polícia? É uma forma como nós nos sentimos mais confiantes. Ora, se outra pessoa, por um motivo qualquer, que tem alguém doente, que lhe pede, olhe, faça-me um favor, vá-me ali dar os últimos sacramentos, ou outra coisa qualquer, problemas que as pessoas, a sociedade está cheia de problemas, as famílias estão cheias de problemas, as pessoas têm necessidade de desabafar e o padre está para servir. Se não está, deve estar. Não entendo, de facto, porque é que isto não acontece, mas nós somos livres, Deus criou-nos livres e... para fazer o bem, mas muitas vezes fazemos o mal. Como há bocado o professor dizia, a consciência de cada um é realmente rainha, mas é preciso que seja bem formada. É assim, porque este sublinhado que está aqui diz assim que o consagrado deve ser reconhecido, primeiro pelo seu comportamento, mas também porque a veste que traz seja um sinal da sua dedicação e da sua entrega. Ó, oh, professor, deixe-me só interrompê-lo e não esqueça onde vai. Se ele andar com cabeção, ele acho que deve, até por este facto, se calhar obriga-o a dar-se mais ao respeito, não é? Isto é apenas a minha opinião e vale o que vale. Mas desculpe lá eu tê-lo interrompido, não sei se quereria continuar com isso. Mas a ideia era simplesmente esta. Desde que, portanto, o que deve salvaguardar logo é o comportamento irrepreensível e que o indicie como alguém que tem uma vida consagrada e que está entregue a uma causa. Depois, também dizia a senhora doutora que no passado havia uns chapéus assim que hoje fazem já um bocado de barulho ao ambiente e se calhar não são o ideal para este tempo. Agora bem, o que é importante aqui é que haja um sinal. Claro. Da missão de que está incumbido a pessoa consagrada. Que é consagrada e da missão que está incumbida até para ser útil, como dizia o senhor há pouco, para ser útil a quem precisa dele. Já houve pessoas que se viraram de mim e disseram assim, olha, faz favor, confessa-me. Mas eu não sou padre, sabe? Mas eu indico-lhe, quando uma pessoa me pede isso, eu dou-lhe sempre uma solução para o problema, para o seu problema. As pessoas ficam assim embaralhadas, não sabem a quem se vão dirigir. Ora, com o sinal, pode ser o cabeção, pode ser... A cruz, simplesmente, é tão simples ter a cruz na lapela. Isso é realmente importante, não é? O resto a mim parece que já é um bocadinho secundário, que seja usar batina, usar só o cabeção. Isso percebo que não se usa. Tem uma vista com... Eu sou do tempo do encerramento do concílio. Quando as pessoas, portanto, começaram a usar ou não usar coisa nenhuma. E lembro-me que dizia assim um sacerdote em Moçambique, não era muito favorável a estes sinais. E dizia assim, se estiver com cabeção, assim, muito fato preto, cabeção, muito polidinho, assim, eu não podia vir aqui ao meio dos operários almoçar com eles. Mas podia. Porque, não sei o quê, seria assim, visto de lado. Mas assim, podia. Misturo melhor com eles, posso servi-los melhor. Isso é mais hospedeiras. É uma falsa afirmação. É uma falsa afirmação. Eu não acredito que eles façam mais apostolado custarem discretos. Jesus Cristo andou no meio dos judeus e ainda as prostitutas. Também não acredito. Comportava desta maneira. O hábito não faz o monge, mas vê-se ao longe. Portanto, entre estes dois extremos, é claro, é bom termos assim, esta ideia que tem que ter assinalado na sua missão, na sua entrega, Aliás, sua missão. A Comissão Episcopal Portuguesa, não só o Papa, Comissão Episcopal Portuguesa tem, no cânon 284, sei de cor, determina que os sacerdotes não têm identificado. Sim. Portanto, até nem é assim, está tão longe que a notícia não chegou cá. Embora essa identificação seja adaptada a cada época. Que será até objeto de estudo. Olha, eu gosto muito de ver um padre identificado, sinceramente. Dizia-me há tempos... Dou sempre graças a Deus, olha, este ainda bem que anda identificado. Este não se envergonha de ser o que é. Trago na memória algo para te dizer, que o coração não cala e me faz doer. Os caminhos que trilhaste não fazem esquecer toda a essência que trazias dentro do teu ser. Tenho na cabeça tanto para te contar, que a distância em que vivemos tratou de adiar. Sei que chegará o tempo de te reencontrar, abraçar-te no meu peito e deixar-me ficar. Solta-se a voz cá do fundo, grito vagabundo que deixaste em mim. Perco-me nesta revolta, na lágrima solta de um beijo sem fim. Guardo mais esta saudade em forma de canção, que o meu peito arde forte nesta rouquidão. Busco força no consolo do teu coração, que bate sempre que me sinto nesta solidão. Solta-se a voz cá do fundo, grito vagabundo que deixaste em mim. Perco-me nesta revolta, na lágrima solta de um beijo sem fim. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. O nosso tempo está próximo do fim. Vamos ainda falar acerca da viagem do Papa ao Benin e também, se nos sobrar algum tempito, falaremos da nova evangelização. Doutora e senhor professor Amadeu, falámos dos sacerdotes, falámos do Papa. É a altura também de falar desta última viagem que o Papa fez em África, a segunda viagem em África. Uma viagem, portanto, em que o Papa pôs muita esperança, aliás, como tem feito nas outras viagens, mas neste continente que ele acha que, de facto, é extraordinário. O Papa disse aos jornalistas que a África é o pulmão espiritual do mundo. De facto, a África é o segundo continente mais habitado, tem mais de 1.000 milhões de habitantes, de 54 países. A maior parte da população, de facto, professa religiões tradicionais africanas. O Islão está bastante concentrado nos países do norte de África, mas a Igreja Católica também tem uma percentagem, creio que 17,5% da população. A Igreja Católica está presente, muitíssimo bem presente em África, e o professor, se calhar, será a pessoa indicada para nos falar daqui a pouco disso, por quanto esteve em África. Portanto, no aspecto social e humano, portanto, os católicos em África fazem um ótimo trabalho. com muitos hospitais, com muitas leprosarias, com centros de saúde, casas para idosos e inválidos, orfanatos, escolas primárias e secundárias. Creio que o que está mais em falha na parte dos católicos em África tem a ver com as universidades, mas creio que se faz, que os católicos fazem em África um ótimo trabalho. Não sei se entenderem. Eu estive lá em Moçambique durante 16 anos e cheguei a esta conclusão, que toda a gente, de que toda a gente tem conhecimento. O Islão está muito implantado em quase toda a África, porque estão ali muito próximos da cultura árabe, são muito influenciados, pois aquela gente que é profundamente ou mais ligeiramente fundado no islam, ou formado no islamismo, são também comerciantes, vêm por ali, são também eles polígamos e arranjam descendência muito depressa. E depois eles começam logo no princípio a impor às crianças o estudo do Alcorão. Tudo é fácil islamizar muito espaço em pouco tempo, com os métodos que eles têm, depois com algum radicalismo também, que não é isso o âmago do Alcorão, mas infelizmente vai-se aplicando por aí. É uma presença, a presença islâmica é uma presença muito evidente em todo o continente africano. E, no entanto, e eu falo mais de Moçambique, embora tivesse também contactos com outros países, há uma coisa que a Igreja, desde o Concílio Vaticano para cá, tem apostado muito, é no diálogo interreligioso. Portanto, o diálogo entre os católicos tem aquele nome, como é que se chama? Entre os cristãos, católicos e outras confissões cristãs. Eu não me recordo agora o nome. Ecumênico? Ecumenismo. Ecumenismo. O ecumenismo, mas depois há também o diálogo interreligioso, que é com as religiões, com religiões não cristãs. E a Igreja aposta muito nisso, e com muito êxito. Por isso, se calhar, ele diz que a África é um bom pulmão, não é? Entretanto, a presença cristã de si é mais, digamos assim, mais bem formada do que aqui. As catequeses lá prometem mais. Porque as pessoas começam a ser evangelizadas logo com aqueles esquemas todos do anúncio, depois a preparação para os sacramentos de iniciação cristã, depois vem o batismo, que é dado naturalmente conjuntamente. É feito com seriedade, porque sabem que tem alguém a contrariar isso. Pois, e ao mesmo tempo... A dificuldade agudiza a imaginação, não é? Tem também muito cuidado com o testemunho. Eu conheci missionários, por exemplo, que privavam certas comunidades, sobretudo pessoas em certas comunidades, do sacramento, até do sacramento da Eucaristia, porque o seu comportamento não estava a ser... Lá está... Ou a poligamia, que está muito enraizada por lá por causa do islamismo. Eles então obrigavam as pessoas a ter um comportamento de acordo, claro, com a iniciação de cristã. Porque eles, ao prepararem-se para o batismo, preparam-se logo para o crisma, para a Eucaristia e, naturalmente, para os outros sacramentos, a confissão e assim por diante. Este cuidado que há com o catequese, este grau de exigência também que se fazia, eu acho que faz com que o Papa tenha razão em dizer que a África é um pulmão e é o futuro. Eu acho que eles têm essa educação porque sabem que têm que dar testemunho perante o meio. Não têm possibilidade de estar instalados. Porque não tem, não. Não isso tem. É muito bom. E, depois já e acho que o Papa, quando diz que é o pulmão, nós temos um retrato, segundo as notícias que deram, claro, penso que são verdadeiras. Havia 30 mil, na última missa, 30 mil peregrinos, 1000 sacerdotes. Eu achei isto maravilhoso. Sim, sim. 1000 sacerdotes. E 200 bispos. Mas num país onde tudo isto é proporcional. Porque pois. Aqui em Portugal, 1000 já não seria, teria a importância deste 1000 lá, não é? Mas também nós em Portugal, se tivéssemos uma campanha aberta, porque nós também temos uma campanha contra a Igreja Católica camuflada, mas se fosse aberta, em que as pessoas sentissem em perigo, as pessoas acordavam e não estavam instaladas. Nesta viagem, o Papa falou muito da família e também da Nossa Senhora, para recorrerem muito a Nossa Senhora. Num dos dias ofereceu um terço a uma das crianças e pediu para que rezassem. Disse-lhes, olha, se não souberem rezar, pedi aos vossos pais que vos ensinem. Falou também da primeira comunhão que o Papa teve e disse que foi um dos dias mais felizes da sua vida, porque naquele dia recebeu pela primeira vez Jesus a Eucaristia. Foi assim que ele disse às crianças: não hesiteis, queridas crianças, em falar de Jesus aos outros. Teve também um pormenor com os jovens, com as crianças, concedeu-lhes uma audiência. Parece que foi a primeira vez que o Papa concedeu uma audiência aos jovens. Um deles acabou até por agradecer o facto de nunca ter acontecido isso durante este tempo deste Papa. Não queria interromper só um bocadinho. Não, eu acho que há uma frase que eu acho que até para acabar, não sei se vai mudar, mudar de assunto, mas há uma frase dele que eu achei linda e que dá para abraçar, porque a gente, quando se despede, também se cumprimenta. Cristo reina a partir da cruz e, com os seus braços abertos, abraça todos os povos da terra. Eu acho lindo. E isto caiu-me ainda mais, porque eu sempre vou a Fátima. Eu, a princípio, não gostava nada da cruz, que estava na nova igreja. Daqui há tempo estava lá e de repente olhei para o Cristo, que eu acho que é feio. E engraçado, gostei dele, porque tive a sensação que ele estava a abraçar realmente o mundo. Tem as mãos abertas, não é assim umas mãos estáticas, as mãos abertas, nitidamente a abraçar. E quando ele vi isto, pensei exatamente no mesmo, que é realmente é bonito. Sim, senhor, não temos possibilidade de falar já hoje da nova evangelização. Mas tem tanto que se diga. Pois tem, vamos deixar para o ano, para este ano já não vai ser possível. Este programa é o último antes do Natal. Vamos aproveitar também para desejar um Feliz Natal, um Feliz e Santo Natal, portanto, aos nossos ouvintes e respectivas famílias. Pela parte que me toca dizer que neste período de Natal faremos também aqui neste programa uma pausa no Natal e no fim de ano. Portanto, já só vamos regressar na segunda semana de janeiro, se Deus quiser. Só desejo que seja toda a gente tenha melhor testemunho do que em 2011. Eu gostava também de referir, com essa brevidade que o tempo exige, e o anúncio que tem que estar de mão dada. Muito obrigado. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até para o ano, se Deus quiser.